Então a senhora veio com umas queixas já de contrações iniciadas às 2 da tarde e vinha pedir uma consulta para depois ser encaminhada. A nossa observação, vimos que tinha uma dilatação já muito adiantada, com 6 cm de dilatação. Entretanto, a médica de serviço contactou o INEM e veio os colegas da CIV de Arganil, que viriam para iniciar o transporte, só que à chegada deles a senhora já tinha a dilatação completa e começou mesmo com vontade de puxar, digamos assim. E o parto foi natural, correu naturalmente, o bebê nasceu bem e ficaram os dois tranquilos. Quem assistiu inicialmente foi a doutora Tatiana, mas depois, entretanto, vieram os colegas que vieram apoiar, até mesmo para os cuidados ao recém-nascido, a doutora Margarida, a doutora Ana Marta. Tiveram todas as equipas que estavam. Sim, sim, houve ali um trabalho de equipa. Uhum. Mesmo os meus colegas tiveram todos presentes para ajudar mesmo na recepção do bebê. Portanto, foi um parto que correu normal. Normalíssimo, fisiológico, um parto fisiológico. Sem necessidade de epidural, nada disso? Não, nada disso. Nós neste momento não temos sequer esse tipo de cuidados a oferecer, porque somos um centro de saúde. E nem houve tempo, não é? Não houve tempo também. Já agora, sabe o nome da criança? Leonardo. Leonardo, o peso, sabe? Não, o peso não, nós não pesámos aqui, agora entretanto ela foi encaminhada para Coimbra para ver como é que está o bem-estar fetal e mesmo também para ter alguma vigilância, depois eles lá, os colegas, farão a avaliação do recém-nascido. E já agora, como é que foi para si esta experiência? Não sei se já alguma vez tinha participado algo desta experiência. Eu tenho a especialidade de saúde materna, portanto foi um reviver daquilo que eu durante vários meses andei a praticar e foi muito gratificante conseguir estar aqui e dar uma maior qualidade de cuidados a uma mãe que precisava neste momento.